é assim até o final, irmão. Até o escuro da vista. Até parar o coração, titi. Tá ligado? É pela favela, é pelos irmãos mesmo. Daquele jeito, irmão. Sem pensar no dinheiro, sem pensar no sucesso, truta. Mas é favela, ladrão. Só quem tá aqui vai entender o porquê das parafal dos rádio, comunicador dos vapor ripando mil grau. Atividade geral, atenção redobrada. Qualquer erro por aqui se paga com a vida, meu chapa. Não faço poesia, parça, vendo sangue escorrer no chão. Foda-se, só vibe, seu flow, aqui é rap, pega a visão. Bagulho é louco, é serião. Quando o dente na levada, os irmão de 762, Todd fechou, tá em casa. Mal verde, axé, meu fiel. A locomotiva não para, Imperatriz do Maranhão. Tá lacradão, passa nada, representou o Dendê. LK, tudo nosso, Paulo Vitor, Zona Sul de disciplina, amplia os negócios, bairro e o da Gustavi, Mendonça do Cajuru. Salve Bozo, maquinista, atravessou Becker Papum, pilantra, margas, dundum, tráfico, né, carrossel. Quantos partiu bem mais cedo achando que o crime é mel? Favela, vários fiel, foda-se os contra ladrão. Pente lotado, parceiro, fé em Deus, paz, união. Pra quem me quis ver no chão, tamo tudo forte armado, até o tima do fuzil, até o tima gota aliar. Até o escuro das vistas, até para o coração. Nós é o mesmo bandido, puro leal aos irmãos. Ao Senhor só gratidão, muita força pros amigos. Progresso gera dinheiro, dinheiro gera inimigo. Até o escuro das vistas, até para o coração. Nós é o mesmo bandido, puro leal aos irmãos. Ao Senhor só gratidão, muita força pros amigos. Progresso gera dinheiro, dinheiro gera inimigo. Zé Povinha dentro em choque quando vê as naves importadas quebradas. É tudo com nós, nós nunca abandonou, meu chapa. VB, axé, ruim é nós. Já ligo o papilão. Todo canto, um pobre louco. Salve boy, redenção. Galizé, mão de fé, já descala abobrão. Só que a fia apetitoso de zumbi, zigue na mão. Vulgo MR, boladão de Glock, pente caracol. Goianir, irmão, cabeça, nós chega para geral. Até o branco da canela, seja em qualquer situação. Dinheiro revela quem é. Sem Deus é tudo e vão nós de fura. No plantão, mais oração, Jesus Cristo, que eu volte vivo pra casa com sustento dos meninos. Até o escuro das vistas, até para o coração. Nós é o mesmo bandido, puro leal aos irmãos. Ao Senhor só gratidão, muita força pros amigos. Progresso gera dinheiro, dinheiro gera inimigo. Até o escuro das vistas, até para o coração. Nós é o mesmo bandido, puro leal aos irmãos. Ao Senhor só gratidão, muita força pros amigos. Progresso gera dinheiro, dinheiro gera inimigo.